viste nada, não viste nada nesse dia longo, longo, e a cabeça cortada e a flor bombardeada. Não, tu não viste nada em Ambongo. Falavas de Hiroshima, tu, que nunca viste em cada homem um morto que não morre. Se nós sabemos, Hiroshima é triste, mas ouve, em Ambongo existe em cada homem um rio que não corre. Gente que apodrece. Em Ambongongo a gente pensa que não volta. Cada carta é um adeus, em cada carta se morre. Cada carta é um silêncio, uma revolta. Em Lisboa, na mesma, isto é, a vida corre. E em Ambongongo a gente pensa que não volta. É justo que me fales de Hiroshima, porém tu nada sabes deste tempo longo, tempo exatamente em cima do nosso tempo. Ai, tempo onde a palavra vida rima com a palavra morte em Ambongongo. Em Ambongongo o tempo cabe no minuto. Em Ambongongo a gente lembra, a gente esquece. Em Ambongongo olhei a morte e fiquei nu. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 115ª emissão de Quotras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje damos continuidade à série dedicada à compilação Canções de Luta e Liberdade, que caracteriza musicalmente o Portugal pré-25 de Abril, numa forma de reflexão sobre o estado social atual que se vive no nosso belo e estimado país, atravessado nos tempos mais recentes por um período de contestação considerável. Depois dos temas Um País Triste e Imigração e Exílio, desta vez iremos nos centrar na guerra e na repressão. Iniciamos com referência a um município da província do Bengo, em Angola, Nambuangongo, que foi palco de um dos mais notáveis episódios da Guerra Colonial, a reconquista da vila por Armando Massanita. Paulo de Carvalho trazia na faixa número 10 do CD1 Nambuangongo, meu amor. Na canção anterior, ouvimos a história de um Pedro que vai triste, contada e cantada por Manuel Freire, Pedro Soldado. Já lá vai Pedro Soldado, num barco da nossa armada, e levou o nome bordado, e levou o nome bordado, num saco cheio de nada. Triste vai Pedro Soldado, triste vai Pedro Soldado. Branda rola não faz ninho nas agulhas do pinheiro. Nem é Pedro marinheiro, nem é Pedro marinheiro, nem no mar é seu caminho. Triste vai Pedro soldado, triste vai Pedro soldado. Nem anda a branca gaivota pescando peixes em terra. Nem é de Pedro essa rota, nem é de Pedro essa rota, dos barcos que vão à guerra. Triste vai Pedro soldado, triste vai Pedro soldado. Nem anda Pedro pescando, nem ao mar deitou a rede. No mar não anda lavrando, soldado a mão se despede do campo que se faz verde, onde não anda ceifando Pedro no mar navegando. Onde não anda ceifando, já o campo se faz verde, e em cada hora se perde, cada hora que demora, Pedro no mar navegando. Triste vai Pedro soldado, triste vai Pedro soldado, e já setembro é chegado, já o verão vai passando. Não é Pedro pescador, nem no mar vindimador, nem soldado vindimando, verde vinha vindimada. Triste vai Pedro soldado, e leva o nome bordado. Triste vai Pedro soldado, e leva o nome bordado num saco cheio de nada. Triste vai Pedro soldado, triste vai Pedro soldado. Soldado número tal, só a morte é que foi dele. Já és morto ponto final, o nome morreu com ele. Deixou um saco bordado e era Pedro soldado. Triste foi Pedro soldado, triste foi Pedro soldado. Seguimos a partir deste ponto a ordem numérica do trabalho discográfico, ou seja, da faixa 11 até à música número 16 do CD 1. A terceira melodia de hoje é também o terceiro poema de Manuel Alegre escutado nesta emissão, desta feita na voz de Adriano Correia de Oliveira. Sem chorar, ouçamos Canção com Lágrimas. Eu canto para ti o mês de gestas, o mês de morte e crescimento, ó meu amigo. Como um cristal partido se plangente no fundo da memória perturbada. Eu canto para ti o mês onde começa a mágoa e um coração poisado sobre a tua ausência. Eu canto o mês com lágrimas e só o grave mês em que os mortos amados batem à porta do poema. Porque tu me disseste, quem me dera em Lisboa, quem me dera em maio, depois morreste, com Lisboa tão longe, ó meu irmão tão breve, que nunca mais acenderás no meu o teu cigarro. Lisboa, à tua espera, teu nome escrito com ternura sobre as águas e o teu retrato em cada rua onde não passas, trazendo no sorriso a flor do mês de maio. Porque tu me disseste, quem me dera em maio. Porque te vi morrer, eu canto para ti, Lisboa e o sol, Lisboa com lágrimas, Lisboa à tua espera. Novo poema de Manuel Alegre, nova canção com lágrimas, a segunda no caso concreto. Carlos Mendes traz a segunda canção com lágrimas. Meu amigo cantava, dizem que cantava, e de repente quebraram-se nas veias os relógios.

pode cantar. Que ao menos à noite ninguém rouxinol te a queira roubar. Que ao menos à noite ninguém rouxinol e a queira roubar. Rouxinola sem noite não pode viver. Rouxinola sem noite não pode viver. Encerramos o nosso espaço com duas melodias na voz de José Afonso, que, sem surpresas, traz uma canção cujas letra e música são da sua autoria, O Cavaleiro e o Anjo. Passos da noite ao romper do dia, quantos se ouviram marchando a par, batem à porta da hospedaria. Se for o vento mandar entrar, vejo uma espada de sombras guia. Se for o vento que venha só, quem está lá fora traz companhia. Botas cardadas levantam pó. Venho de longe, sem luz nem guia. Sou estrangeiro, não sou ninguém. Na flor queimada, na cinza fria, nunca se passa uma noite bem. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a uma reflexão musical sobre o período mais recente do estado social do nosso belo e estimado país, Portugal, que tem observado várias manifestações do povo lusitano descontente com o dia-a-dia de cada um. Neste contexto, damos continuidade a uma série de 4, e não de 3 emissões, como havia dito, 4 programas dedicados à compilação Canções de Luta e Liberdade. Peço perdão aos amigos ouvintes pela falha numérica cometida pela minha pessoa. A próxima canção encerra o espaço de hoje e fecha também o CD1 de Canções de Luta em Liberdade. Com a repressão como base, é mais um dos muitos belos poemas de José Afonso. Serviu de banda sonora para Capitães de Abril, a longa-metragem de 1999. Intitula-se Coro da Primavera. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Cobre-te, canalha, na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Dá-me a matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Cedo há do sol queimar, e tu camarada, põe-te em guarda que te vão matar. Venham lepradeiras, montadeiras deste campo em flor, venham enlaçadas de mãos dadas de miar o amor. Pensamento num momento para nos despertar. Aí há mais um braço e outro braço nos conduz, irmão. Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão. Ouvem-se já os tambores.